Yo empurro style, escolho o caminho no select. Jogando na manha, buscando a rima perfect. Um jogo virtual misturado com a reality. Los puercos en el juego, sobe en el fatality. Fight for survive, que a vitória vem mais tarde. Iniciante ou avançado, o nível sempre vai ser hard. Quem perde, passa o controle? Acho que não, o controle tá com a minoria. E que não abre mão, mudam as regras do jogo. Como quando querem, mas a gente tá pegando a manha. Então só esperem, pros que interferem no meu jogo, eu jogo a magia. Os apelão não afeta a minha barra de energia, vou na minha. Jogando na cidade com tranquilidade, usando habilidade sem invencibilidade, agilidade. Num labirinto estilo Pac-Man, enfrentando monstros e ouvindo o som no Walkman. Que nem quando eu ia pra locadora de Bird, passando fases da vida e anotando password. Round 2, fight! Federação, faz a oração, eu sei que Deus nos ouve. Sem ele eu fim já era, foi pra fita, game over. Street Fighter Blues, eu jogo ao som de um blues. Da locadora até minha casa são três ônibus. Eu tô quebrado, eu ganho pouco, eu tô sem grana. Só tenho pluma gelada e uma ficha no fliperama. Mas é, veja uma ficha aí, uma gelada aí, por favor. A cada dia o jogo é mais difícil, só repare. Se não se atualizar, cê fica igual Atari. Se não tiver a visão, cê vai ficar aí jão. Infelizmente a vida inteira só no Dynavision. Só na mesmíssima fase, eleve esse nível. Fazendo o possível, nem que seja impossível. Zé Polvinho vai atrapalhar, isso é visível. Vão fazer o papel de zumbi no Resident Evil. Mas não esquentar não, ou sair nossa arte. Que é contra infarte, escolha nós e start. Ninguém é covarde, mas tá ficando tarde. Depois eu termino, deixar no memory card. Somebody sure gon' bury me.